Estamos ao vivo, não tanto, mas estamos on fire. A questão é a seguinte, galera, desculpa, nós tivemos um pequeno problema na gravação da entrada. Não perdemos nem a notícia bizarra da semana, nem o programa em si, tá tudo perfeito. Mas a entrada e a apresentação dos participantes acabou sendo perdida na hora da transmissão. Então peço desculpas por isso. Mas o conteúdo do programa está aí, vai ficar divertido, espero que você entenda. Mas então, explicando rapidão quem está no programa, além da nossa equipe tradicional, que é Ana Kuntz, Egenara e Ramon, nosso mendigo profissional, nós como participante, e eu, né, seu host, nós também temos como participante convidado hoje André, nosso querido coleguinha de turma. O André que está aí, o sapão preferido, criatura maldita, nossos corações. E ficou muito bom, espero que vocês gostem. E é isso aí. Abraços e curtam o programa. Já sabe, mas assim. É, vamos combinar que para os ouvintes é surpresa. Desde a semana retrasada, ser, porque ele postou no grupo. A não ser que eles estejam baixando o programa, nesse caso eles já sabem que está escrito no programa, mas tudo bem. Então, por incrível que pareça, ele falou no grupo o tema, gente. Não foi surpresa. A gente ficou feliz com isso. Muito feliz. Continue assim, Gabriel. Então, momento notícia bizarra da semana. Preste atenção. Casal fazendo sexo barulhento interrompe jogo profissional de tênis nos Estados Unidos. Meu Deus. Não é difícil fazer isso. Barulho. Barulho é difícil. É que assim, o jogo já é chato, né? Então qualquer coisa que interrompe é pouca. Não, depende. Tem aquele jogo que tinha o John McEnroe, começava a gritar e falar palavrão, insultar o juiz e o caramba quatro. Parece você. É, mais ou menos eu. Esse era tu lá, então. Só eu me identifico, só que o McEnroe ganhava, eu não. Tá, então, escutem. O jogo profissional de tênis foi interrompido temporariamente por um casal que fazia barulho demais durante uma relação sexual na Flórida. O caso ocorreu no torneio de Sarasota Open, do circuito de ATP, Associação de Tenistas Profissionais, durante o jogo de Francis Tiafoe contra Michel Krieger, na noite de terça-feira. Tiafoe se preparava para sacar quando foi interrompido por um gemido. Ele parou e deu uma risada. Mike Cashion, que transmitiu o jogo, inicialmente disse que alguém estava assistindo um vídeo adulto nas arquibancadas, mas depois ele se corrigiu dizendo que o barulho vinha de um prédio de apartamentos próximo à quadra. Caramba! Que barulhão, hein? Nossa! Não, ele se preparou. Chegou pra... no ponto G, eu acho, né? Ele se preparou pra... ele se preparou pra sacar e acabou sendo interrompido por uma sacada. É verdade! Essa piada foi horrível. Tenistas e público acabaram rindo da situação. Krieger mandou uma bola na direção do barulho e Tiafoe brincou: não pode estar tão bom. Acho que é inveja, entendeu? Imagina, eu tô lá 2 horas jogando tênis, o pessoal tá lá bem ocupado, quebrando o tênis. Fazendo amor com uma delícia, né? Não usa essa expressão. Mas muito bem, voltando à nossa programação normal, o tema hoje será super-heróis. Os feios, os zoados e os impossíveis. André, você que é o nosso convidado, você gosta de super-heróis? Adoro. Muito, sou super fanático. Qual que é o seu super-herói favorito, então? Os X-Men. Tá, os X-Men é um tá, grupo. Tá, qual deles? Qual grupos? Um deles, o Psylocke dos X-Men. A Psylocke? A ninja cibernética de manhã. É cibernética, ela tem uma espada telecinética em uma das mãos. Por que ela tem que ter aquele maiô tochado na trecheca? É porque é assim, geralmente, nas revistas super-heróis, né? Eles sexualizam uma... Eu acho que... Caiu o microfone. Não, pode continuar. O povo sexualista as mulheres, entendeu? É igual você vê. Podiam colocar um homem de sunguinha também, né? Mas ia ficar muito zoado, entendeu? O super-homem usa cueca por cima da calça. Por cima da calça, mas as mulheres... Não, entendeu? Mostra todo o corpício delas. Ah, muito entendeu? Bem. Agora o cara ia ficar super suado. Imagine lá, tipo, tudo musculosão e a cuequinha. Não, o He-Man fez isso. É verdade. Mas He-Man é herói, né, cara? Ah, é sim. Só se for He-Man, no... eu tenho a força. Só se ele for pelos no... poderes de Grayskull. He-Man é o protetor do vale dos homossexuais, né, Brie? Ai, adoro. Super. Ele Shiva, né, meu amor? She-Ra. She-Ra. É, Shiva, aquela deusa indiana. Shiva é indiano. É verdade. Desculpa, gente, essa parte eu não sei. De deuses, ser super-heróis. Se você tivesse que escolher um super-herói, assim, qual é o teu favorito? Sei lá. Não tenho, tipo assim, eu não sou muito ligada de super-heróis. É bom como a Ana tá sempre preparada pra fazer. Ela é tão, tipo assim... Eu não tenho super-heróis preferidos. Eu acho que briga ela e o Renan pra ver quem chega aqui com a opinião mais neutra. Né? Porque qual dos dois vai copiar coisa. Mais do que eu vou falar? É. E Genaro, qual é a sua super-herói? É a Mulher Gavião. Adoro! Adoro. Liga Mulher Justiça? Gavião, Liga da Justiça. Eu adoro, assim, eu sempre curti o desenho e tal. Eu tenho um jogo da DC que se chama Injustice, que é tipo um Mortal Kombat dos super-heróis, que é bem legal. E a Mulher Gavião, ela luta com a massa dela, clássica, né? Muito. Aquela bola com espinhos. Só que, assim, uma coisa que eu senti falta no jogo é quando ela dá com aquele negócio na cara das pessoas, eu queria que arrebentasse a cabeça, entendeu? Porque isso que aconteceria, porque ela é super forte com a... Cara, é que não podia ser exatamente como Mortal Kombat. O cara, eu adoro os gritos cara. Dela também. Cara, Mortal tá lutando, Kombat né? É um jogo como muito que é o dela? Repito, top, assim, eu adoro. Sim, eu sempre dou vai, uma surra no vai. Meu namorado, não, peraí, acredita? Momento André de Bilhar, como é que é o grito da Mulher Gavião lutando? Vou até tirar os fones. não tão perto do microfone, por favor. Vai, os ouvintes agradecem. Ela só grita, ela... Vai! Vai, vai! Ah! Yeah! Desse tipo, mas um pouco mais fino. Tá, isso aí pra mim é um ninja. Você tá parecendo outra coisa, não vou dizer o que é. Aliás, eu peço desculpas aos ouvintes que tiveram seus tímpanos explodidos agora, mas tudo bem. Mas, por favor, Rafael Tanicho, editar isso, diminua o volume nessa parte. Tudo bem, Ramon, qual seria o seu super-herói? Eu tô na mesma situação que a Ana, cara. Eu não sou nada ligado nisso. Agora você me fala, né? Duas semanas. Ele tem cara. Faz duas semanas que eu não manjo nada de super-herói. Mas tu nunca assistiu Mas Vingadores? Você não gosta de nenhum? Você nunca assistiu um filme de super-herói? Não, eu assisti uma vez ou outra e não gostei. Não é meu estilo isso. O que tu não gostou? Sei lá, mano. Não gostei. Achou fora do contexto? É, achei meio fora do contexto, poxa. Olha, cara, super-herói, eu acho que eu... Na questão do super-herói, eu iria no Batman, assim, que eu realmente gosto muito. Agora, se eu tivesse escolhido um personagem, eu escolheria o Santo dos Assassinos, que é um vilão. Que ele é realmente muito massa. Ele ganha um par de pistolas. Ele é um bicho, ele é um cara com uma frieza tão grande no coração, e quando ele morre, o diabo fala, esse cara vai ser meu anjo da morte. Aí ele dá pra ele um par de pistolas que nunca erram um tiro e nunca acaba munição. Ele usa pra matar o papo demônio. O único que é o personagem que é legal também é a Ravena. Ravena é legal. O único que eu gostava mais ou menos que eu vi, a Ravena que é muito massa. Dá uma acompanhada do Justiceiro. Cara. Porra, Punisher. The Punisher, cara. Nossa, eita, eu falei um palavrão. Demolidor também é muito bom, eu gosto falou muito. Falou um palavrão? Qual? Falei. Se ninguém ouviu, não vale. Mas eu ouvi. Qual que eu falei? Você falou porra. Ah, eu falei também agora. Pode dar a palavra. Baixa o volume, Matheus. Milímetros. Agora vamos. Querem cantar em conjunto? Escolha uma e cantem juntos. Faça um dueto aí. Dueto. Atenção, ouvintes, agora um dueto. Sabe com a dupla Gabriel e Ana. Quarta meu fone que eu não quero ouvir. Tá, então, peraí. 3, 4. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar. É com patatá. Se você quer sem dinheiro ficar, patati patatá. Vai! O show deles é muito caro, cara. Ah, muito bem, muito obrigado por ter ouvido isso. Pode voltar a música. Patatira e patatá. Odeio palhaço. Eles são muito macabros. Ah, eu adoro palhaço. Ai, adoro nervoso, palhaço. Gente. Adoro. A coisa... Vamos falar do... Eu gosto de palhaços, mas aquele palhacinho do WhatsApp é muito tenebroso. Ai. Aquele novo, sabe? Sim. Não, você não viu o It. Sabe o que ele parece? Você não viu o It. Cheira de palhaço nas escolas? Ele igual. É exatamente o cara igualzinho, cheira, cara. Igualzinho. Não, tipo o It antigo, primeiro filme, 90. Mas também, voltando ao assunto são aqui. Vamos falar de Deadpool, né? Calma. Nós vamos com calma aqui. Nós não vamos falar sério sobre super-herói. A gente tá vizinho sobre isso. Eu sei, não, mas a gente vai zoar. Assim, eu tava comentando isso contigo, ele da Psylocke, que ela tem aquele maiô tochado no rabo. Assim como... Meu Deus! Ai, você tá falando palavrão de rabo novo. Rabo não é palavrão. É, sim, não pode na rádio. Não, rabo não é palavrão. Tem que levar, porque eu falei também, não é. De cavalo. Rabo de cavalo. Rabo de cachorro. Raposa de cachorro. Tá, mas não vamos mais falar essa palavra. Aham, tá. A gente vai levar uma está tochado, só diga que está tochado. Está entre suas nádegas. É. Ai, arrasaram como é culto. É culto. Está tochado. Aquele belo maior tochado em suas nádegas. E não só entre as nádegas, como entre outras coisas também, né? Tá, mas não entrou o caso. Entre toda a área. Partes íntimas. Já disse, ela é da virilha. Tá. E assim... E não é o pior uniforme dos super-heróis, porque nós temos coisas piores. Por exemplo, eu queria levantar aqui, aquele era dos X-Men, o vilão, na verdade, o Dente de Sabre, que no cinema eu gostei da versão que fizeram dele, que ele usava uma jaqueta de couro, uma maneira. Agora, nos quadrinhos ele usa uma jaqueta com gola felpuda, que parece um esquimó. Mas é que ele veio daquele lugar. Não faz sentido nenhum. Faz, porque ele veio daquele lugar. Ele é canadense. É. Tá, agora nem os canadenses usam isso. É frio, gente, lá, mas então. É uma coisa. Canadense tipo... é lenhador, usa camisa xadrez. Uh-huh. Ah, tem outros personagens também da X-Men que eles aparecem junto com o Dentes de Sabre. Que eles são muito irados, que eu adoro, mas eu não lembro o nome. Tem que ter as cartas que. Gambit. Ah, tem aquele que ele. Daí ele tem todo uma. Uma, tipo uma cobertura sobretudo. Assim de... Vermelho? Ômega vermelho? Não, ele o poder dele é ficar tipo um homem de ferro, assim. Colossos, mas esse aí é... Ah, esses são muito top esses aí, né? Eu tô no mesmo nível, não tô entendendo nada. Quando eles entraram, eu fiquei tipo, meu Deus! Quando eles entraram? Quando eles apareceram no desenho, tá indo pra XXX, é isso? Quando eles apareceram no desenho... Quando os personagens surgiram no desenho, eu fiquei tipo, meu Deus, cara, eles eram. Eu adorava eles. Eu assistia só por eles. André, um super-herói que você acha que tem um uniforme muito feio. Um super-herói que tem um uniforme muito feio. Vale quadrinhos, vale cinema, vale animação. Pode falar onde é que veio e qual é o nome dele. Uniforme feio, cara. Uniforme eu acho esquisito do Star Wars, o Darth. Darth Vader? Eu não gosto. Não! Não gosto, não. Caraca, gosto. É muito massa o uniforme do Darth Vader. Nossa, é bem esquisito, eu não gosto. Do que é uma armadura, dele. Cara, porque ele é todo ferrado. Ai, não sim! Sei, não, na verdade, é um equipamento quase. Quase um ciborgue, né? É, ele não pode viver tipo, ele sem não gostava, aquilo. Né, até agora, mas ele tá sabendo, tá vendo? Star Wars, todo mundo sabe um pouco de super-herói, gente. Todo tá, mundo. Mas Star Wars não é super-herói. Não é super-herói. Tem, mas é uma história em si. Tem um vilão, tem um mocinho. Não. Mas é super-heróis. Super-herói. Star Wars é outra coisa. Star Wars é a banca pra outra coisa. Pensa nos seus X-Men aí, tu que é fã. Nosso X-Man, hein? Tem vários X-Men com uniforme. Eu acho, tipo assim, os uniformes poderiam ser alguns mais legais. Eu não gosto muito da Emma Frost. Tipo assim, ela é diretora... É aquele vestido branco? É, no começo é um vestido, mas quando ela entrou na escola... Ela é gostosa! Ela é bonita. Só que, tipo assim, a mulher dava aula pra criança e ela usava uma lingerie, entendeu? Era uma bota e uma lingerie. Como assim? Era uma professora. Como os alunos vestiam professoras daquele jeito, entendeu? Alô, Chorume, se estiver ouvindo isso, bem de vocês. Mas tudo bem. Olha só, eu ia levantar aqui um outro que eu acho horrível. É o do Noturno, que é simplesmente um maiô com ombreiras. Com ombreiras. Caramba. Por que ombreiras, cara? Quem que usa ombreiras? É tipo anos 80, mano. É, por aí, quando ele surgiu, anos 80 e pouco, 90. A Ginara falou do Gambit. O Gambit é daquela época quando pra você ter um uniforme, você tinha um sobretudo. Né? Todo mundo tinha um sobretudo. É. Se você tinha um sobretudo, você tinha qualquer coisa. É, você tinha que ter o gabardão, né? Embora o superpoderoso do Gambit mas eles muito eram massa, muito tops. Que é ele fazer as coisas explodirem, né? Ele dá energia pra ele. Ele dá energia às coisas e transforma elas tipo numas bombas. É. Ana, isso. Se você tivesse escolhido um uniforme feio aí, qual seria? Pode fazer cinema, já assistiu Vingadores, Homem de Ferro, Batman não, Superman. Eu acho tipo. Não é feio assim, mas é esquisito. Batman. Não é sério? Eu acho esquisito. Por quê? Porque por que faz uma pessoa colocar uma cueca por cima de uma calça? Mas ele não usa cueca por cima da calça. É, quem usa o Superman. Ele também usa. É, eu também tô pensando no Superman não, mas também. Não, falando da versão anos 60 lá. Então, se a gente for falar, a gente vai falar de todas as versões. As versões de antigas são péssimas, né? Muito fora tudo. Não tinha nada, né? Vamos combinar que o cinema melhorou agora, muito de lá pra cá. Agora falando de cinema, versão bizarra do uniforme do Batman e Robin foi aquele Batman e Robin 95. Batmamilos. Polêmicos. Aquilo era muito bizarro, cara. Tipo, esse é um dos motivos que eu não gostava de super-herói. Aquilo foi um dos melhores filmes que eu vi de super-herói. Ah, você é traumatizou. Esse o primeiro filme do Batman, que é o do Tim Burton, lá, que é com o... Com o Jack Nicholson. Não. É sim, é com o Jack Nicholson. Como é que é o nome do ator agora que fez o Birdman? É Mike. Ah, continua. Enfim, esse uniforme ele é meio zoado porque ele não permite que ele, o ator vire o pescoço. Aí tem uma cena que ele tá com a mulher. Ele tem aquele, o Batman tem aquele ganchinho, né? É. Que ele vai subir e ele vira a mulher gancho. Assim. É, ele tá reto tá assim com a mulher, daí ele vira pra ela, ele faz assim, olhar pra cima. Tipo, ele se entorta todo pra trás, vira. Quantos quilos você pesa? Dela, ah, 60. Perfeito. Tipo, ele fez duas gafas. Primeiro é se entortar pra olhar pra cima, e a segunda é perguntar o peso da mulher, né? É. É, nunca faz não, isso. Não, mas tipo, aí, mas 90 quilos, não pergunto. Sei que ela não, tem. Não, dessa vez saber o ainda bem que a maioria me conhece, sabe que eu não peso tudo isso. É só 89 com 500 gramas. 99. Mas 99. Aí já era pra uma questão de engenharia, né? Você tinha que fazer os cálculos ali. Ai, Deus que me livre. Matemática não. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. André, pelo amor de Deus. Já quem tá falando de super-heróis, você assistiu o filme do Batman vs Superman, seu ano passado? Olha, sim, é quase 4 horas de filme, né? Tá, então agora eu super queria... Super decepcionante, já que esperava eu muito mais. Eu também, acredita? Já eu que não gosto muito, eu também esperava mais. O último filme também do X-Men foi bem meia-boca. Mas a Diana apareceu super, né? Já que top a parte da Diana. Espero que a Mulher Maravilha seja maravilhosa. Já que nós assistimos, e excluindo a Mulher Maravilha, que é a única coisa boa desse filme, eu queria fazer 5 minutinhos aqui de ódio a esse filme. Caramba, Zack Snyder, vai se ferrar! Você estragou o Batman pra mim, seu desgraçado! Ai, meu Deus! Não grita no microfone. O Matheus agradece. Eu tô longe do microfone. Matheus e os ouvintes agradecem. Mas realmente, tipo, eu acho que a DC tem muito... É, super-heróis bons, histórias boas, só que eles não sabem usar. Eles cagam muito. Ele pegou muito, o Cavaleiro das Trevas, ele muito. Pegou e rasgou assim, ó. A única coisa que eu vou falando pegar ainda é sobre... E acabou. Sobre roupas feias, Super Choque. Ah, é verdade. Mas Super Choque é bem zoado. Mas o Super Choque tem uma explicação. Não, ele é um cara que não tem recurso. Esse negocinho aqui, ó. Não, ele pegou os negócios meio... Não, tira aquele... É, tirou o negócio da cabeça. Horrível. Ele já tem um cabelinho legal. Deixa só o cabelinho. É, tipo, ele... Mas na segunda temporada ele muda o uniforme, não muda? É, aí fica um pouquinho menos pior. Mas ainda fica mas muito... Mas ainda é zoado. Eu quero lembrar que o modo de transporte dele é voar em cima de lata de lixo, né? Também... Não, aí depois o amigo dele faz pra ele. A verdade é que o Super Choque é o herói mais humildão. Ao lado do Homem-Aranha, os dois são muito humildes. Gosto bastante dele. Mas bem interessantes os vilões do Super Choque, né? Tipo, são umas coisas bem... elástico, tem um homem borracha. É, são bem umas coisas... Eu me lembro que tinha um cara que tinha... roxa. Eu me lembro que tinha, na época que eu via Super Choque, tinha um cara com... Um subwoofer. Um gordão, né? Um gordão que daí ele comia, passava comendo o episódio inteiro, assim, e voando, tudo aquelas... Voando, estourando os negócios com o subwoofer ali. Tá, mas agora só, a gente já falou dos uniformes feios, super-heróis meio zoados. Agora, vamos pensar assim, né? A gente parar, por cima de analisar a ciência do negócio, os super-heróis são completamente impossíveis, todos eles. Porque, por exemplo, o Wolverine, todo mundo aqui gosta do Wolverine, eu acho, sim. Né? Sim. É, o super-herói é massa, o Hugh Jackman, todo mundo adora. Agora, pensa só, o cara tem um... Aliás... O cara tem um esqueleto de adamantium. Eu já vi um cálculo baseado nisso, e o corpo dele pesaria cerca de 450 quilos. Começou as Como é que ele exatas, leva isso? Né? Como é que ele consegue andar com isso, entendeu? Porque não é totalmente feito de adamantium, ele é só revestido. Mesmo assim, seria pesado, seria meio que impossível. Ah, seria mas meio é ficção. Que impossível. Né? Meio que é impossível, né? Mas a gente não pode duvidar de nada, porque a ciência cada dia é mais avançada, né? Tá, então outro super-herói que não dá pra levar. Agora, aqui, referenciando o Nerdcast, quem ouve vai perceber. Nesse programa, os caras falaram o seguinte, o Homem de Ferro, né? Todo mundo aqui também gosta do Robert Downey Jr., não, né? Muito. Todo mundo... Ah, não, sério? Adoro Homem de Ferro. Gosta do... Também... Do Capitão América. América. Capitão América, só que o desgramado é vilão, gente. Não, mas isso aí é feio, depois te explico. Mas enfim, o Homem de Ferro, ele tá naquela armadura dele voando, né, e tal. Ele tá voando ali em velocidades quase supersônicas, né? Ele tá acima de 1000 km/h, fácil ele voa. Uhum. E, dona, tipo, ele tá assim, de repente ele para e faz uma curva do nada, assim. Ele ia virar patê dentro da armadura. Sim. Por causa da coisa chamada inércia. As forças G simplesmente esmagariam o cara dentro da armadura. Ou talvez a armadura dele seja revestida de plástico bolha, né? É outra opção. Ou deixa aqueles deixa coberto uns 5 trajes anti-G, né? Aqueles de pressionar o cara, mas ele seria também esmagado pelo próprio traje. Segundo esses caras de programa, quando ele cai no chão, podia fazer aquele barulho de plástico bolha. Ele ia quicar literalmente no chão, não, né? Não ia ser bonitinho, né? O cara, pá, cai já com o punho no chão. Não, ia cair, dar uns 3 quicadas e parar 10 metros depois. O mais possível seria mesmo o Batman, né? O Batman? Dos super-heróis, porque, tipo, ele é muito O super-homem é mesmo possível, né? O Batman é que é o problema. Não, ele poderia existir Não, também, mas... outro, Aquaman, cara. Como a, super sensual. Se ele fala com peixes, como fala com a baleia, que é um mamífero? É, pois é. Mas o Aquaman é um herói muito zoado, né, cara? Eu acho que a versão mais legal dele é aquele da Liga da Justiça, que ele tinha um gancho na mão. Ah. Aquela era a versão B10 dele. Que ele era barbudo. É, mas vamos lembrar que no Super Amigo ele era o amigo gay da Mulher Maravilha, né? É, faz sentido. Porque é o negócio que ele fazia. Representatividade é tudo. Porque, tipo assim, nossa, tem um problema ali, o Batman, pegar meu jato, estou indo. Aí o outro, também estou indo, ele é Mulher Maravilha. Aquaman, suba na meu avião invisível e vamos lá. Nossa, mas também era bem tosco esse desenho. Não, mas era legal, era legal. Era legal, mas ai, mas eu deixo pequeno, fala, meu Deus, que tá, peraí, vamos fazer super-heróis inúteis de novo? Tutubarão! Não, super-gêmeos. Super-gêmeos. Super-gêmeos, cara! Forma de água! Forma de balde! A menina, ó, eram três personagens. Era a menina, o piazinho e o macaco, que era o Clique. A menina tinha um mega poder, ela virava qualquer animal, ela virava um dinossauro, sabe? Tipo um mutano, ela virava um dinossauro, o bicho que ela quisesse. E o macaco ficava tirando banana. Ele era mais útil que o Piá, porque o Piá virava água. E não, era uma quantidade imensa de água, era uma pocinha de água. De água, virava um balde, ou um cubo de gelo. Seria engraçado, né? Umas coisas bem esquisitas, né? Seria engraçado, né? Vire cachaça, eu viro o cu. Tem um desenho recente chamado Teen Titans Go, que é Jovens Titãs em Ação, que os caras foram uma zoada com o mundo dos super-heróis. E tem episódio que aparece Super Gêmeos. Aí a menina faz parte da equipe, e ele vira, o Piazinho virou o secretário do Jovens Titãs. Ele fica dentro ligação. Eu assisti isso. Ela só vem correndo. Eu sei, a minha irmã tava assistindo esse desenho no final de semana. Ela só vem correndo assim. Eu por favor, vamos lá. Super Gêmeos ativar. Dele. Você precisa de ajuda? Não, não, bota, tá tranquilo. Né? Só pra virar. Só aí pra virar é o Rob, né? O Rob fica se achando que ele é o líder da turma, não sei. É, que o Robin nesse desenho ele é o Robin. Líder, tipo. Mas o Robin sim, é o líder já. Ele é, mas ele fica se achando nesse desenho, ele fica se achando, porque eu sou mais inclusive, esperto, mais inclusive, bonito. Eu recomendo aqui a animação Liga da Justiça vs Jovens Titãs, que o Robin dá umas coças no Super-Homem. E o Robin aprendeu com o Batman, né? Claro, né? Tava na hora, porque ele só apanhava, né, gente? Só apanhava. Não, daí se metia em rascada que a gente ia resgatar Batman, né, cara? Inclusive, aquela. Assim, nós temos vários Robins. Ah, adoro, penso verdade. E o Robin que morreu, acho que merecia morrer mesmo, porque ele era chato pra caramba. Chato pra dedéu. Quem? Robin? O Robin. Tem o Robin também que não morreu. Gosto dele. O Coringa bateu nele com um pé de cabra, dele morrer. E depois explodiu. Ele é bem tranquilo, assim, coisa bem pouca. Falando em Coringa. Morte merecida. O que eu vocês acho. Acham do Coringa? Qual o melhor Coringa? Se não for o Heath Ledger algum aqui, nós vamos brigar muito feio, cara. Hã? Não, ele morreu de overdose de remédio. É, overdose. Pode falar isso no ar. Pode falar, tranquilo. É, aqui não é palavra. Ó, aqui é maior de 18, viu? Muito. Aqui não tem restrição. Aqui é tudo maior de 18. É, aquele que se matou, achei um dos melhores melhores coringas. Ficou bem, ficou muito foda. Não, ele se matou, foi acidental, pelo que eu vi. É, mas cada um tem a sua teoria, né? Tá, mas levando em conta assim, tem dois coringas que se equivalem. Um é do Heath Ledger, que realmente é um coringa fantástico. Você vê que o cara, ele é doente mental de ver, tipo, ele lembra que ele ganhou um Oscar póstumo por causa disso, o cara é fantástico. E tem o dos games, que é dublado pelo cara que faz o Luke Skywalker, Mark Hamill. Ele dubla o Coringa em todas as animações e videogames. Outro Coringa que foi lindo de ver foi o Jack Nicholson. O pior de todos que eu acho foi do Jared Leto. Não gostei. Não gostei. Tipo assim, a maquiagem ficou boa, mas o personagem dele ficou muito sem graça. Achei, tipo, qual? Desse novo agora, do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Eu comecei a assistir Esquadrão Suicida e, cara, que filme horrível. É horrível, tipo, não eu esperava. É bom. Não, eu nunca olhei. Não perdi não, nada. Não perdi nada. Não perdi nada. Já olhou, né? A única coisa que eu gostei foi um pouquinho da Arlequina e da hora do cara vir aquele caveirão de fogo. É, a Arlequina é a melhor parte. Como é o nome dela? Arlequina, né? Como? Arlequina. Arlequina. Arlequina. Agora ninguém mais sabe falar. Agora nem tanto falaram. Aquele Coringa. É o sotaque, meu amor. Já via pelos trailers que ia ser ruim. Porque o cara não era o Coringa, ele era, sei lá, alguma outra coisa. Porque, sei lá, ele parecia meio um mafiozinho de bosta e não. É, tipo, eu quis gangster. Colocar ele meio diferente. Não gostei do estilo que fizeram com o personagem. Ele é meio loucão. Não ficou uma coisa bem legal. Parece que foi uma coisa forçada. Ser louco. É, mas justamente, tipo, o Heath Ledger, ele parecia louco. Tipo, desde que nasceu, tá ligado? Ele não parecia que ele tava fingindo ser louco. Ele parecia realmente ser um cara maluco. Uhum. Sim, então, desculpa, ele pegou bem estilo estouradão. É, cocaína na veia. Uhum. Ah, muito bem, então, voltando aqui mais ao assunto superior inicial. Queria lembrar, assim, que a gente já falou aqui que temos super favoritos, né? Pode falar, André? Deadpool. Ah, você queria um bloco falando do Deadpool. Então, nossa, porque é o melhor, né, gente? Vamos falar até hoje, tipo... Sei lá, ele deu uma revolucionária agora nos filmes de super-herói, que vai ter uma parte mais comédia nos filmes agora, não, em todos, a, né? A revolução, na verdade, foi ser mais 18 agora, tipo o Logan. Foi, tipo, o Logan também, no, já assisti alguns pedaços, não cheguei a assistir inteiro, mas... A gente tem universidade, a gente não tem dinheiro pra ir no cinema. É, né, infelizmente. É, a verdade é que... Não, é, que mas sua cartãozinha paga meia, né? E torrent existe pra quê? É, então, mas não tem no torrent, tô tentando baixar esse negócio, ainda não consegui. Não, mas tem, pô, tem um monte de server torrent bom, tem o Wi-Fi, tem o YPS. Eu sei, só que não tem o filme Blu-ray lá pra baixar, tem só em lugar de cinema. Tá, mas cara, tu já acha alguma coisa? 720 já deve ter esse bagulho. Mas é bem legal. E... Então, sei lá, mano. E vocês viram que o Logan não é imortal, você tava errada. Não, mas é que assim, o Logan é baseado numa HQ chamada Old Man Logan, o velho Logan. É justamente essa questão dele estar tá perdendo os poderes e estar idoso. Ele perde o fator de cura dele, cada vez fica mais fraco. Exatamente, então isso não foi do nada que eles tiraram e acho que parabéns pela adaptação. Ficou legal, falaram muito bem, as críticas não serão ótimas. Myself. E agora, pelo jeito, né, o público gostou da X-23, possivelmente a Laura vai que dar sequência agora nos filmes do Wolverine. É, mas a questão é que com filme de super-herói, a gente nunca sabe o que vão fazer, né? Porque vamos lembrar assim, por exemplo, o X-Men, que tu gosta, voltando aos filmes do X-Men. Nós tivemos o primeiro filme bom, um segundo filme muito bom, e o terceiro filme horrível. Bosta, vamos falar. Aí ficou anos sem ter nada, só com aqueles filmes horríveis do Wolverine solo. Aí tivemos o Primeira Classe, que é um bom filme. Até que eu gostei, é um bom filme. Enredo, sim. Tem o Dias de um Futuro Esquecido, que eu sei que tu não gosta, mas eu... Não sou muito fã. Eu curto. Mas eu entendi, esquecido. Porque tipo eles quiseram dar um rebolt assim, nos filmes do Wolverine. Dias do Pretérito do Passado. É, eles queriam dar um rebolt nesse universo dos X-Men. Agora tá surgindo tudo de novo, né? Agora que o próximo é a saga da Fênix Negra, o próximo filme deles. Sim. E daí veio o X-Men Apocalipse, também. Que é bem... porcaria também. Também, é meio... Tem uns meus personagens prediletos dele, só que assim, Tem a cena do Mercúrio, que é sempre incrível. Incrível. O Mercúrio é um cara... E na hora que o Arcanjo... Desculpa, eu gosto muito da Marvel, mas os filmes do Mercúrio da Marvel é muito ruim comparado com o da Fox, cara. O Mercúrio da Fox, ele... Quando ele aparece, ele rouba completamente a cena, entendeu? Tipo, foi a cena mais comentada em todos os filmes. Ele é... O Mercúrio da Marvel de super velocidade, ele toma um tiro! Como assim? Ele, não, ele toma dois tiros. Ele tomou no braço e depois ele tomou naquele avião. Não faz tiro nenhum, cara. Tipo, é bem fraquinho perto do outro, né? É, mas é bem bacana. Uma coisa que eu não gostei também é transformar a Mística em super-heroína, né? Vamos saber que ela é bem maligna e, tipo... Não, pra mim, não tá legal, né? Sabe? Porque ela é uma ótima atriz. A Jennifer, mas aqui, pra mim, não é o foco da história. Eu acho que ela deveria continuar vilã. Tipo assim, ela fazia a parte de heroísmo, mas não perdeu o sentido. Ela tá muito boazinha. Não tô gostando dessa parte, não. Não, nem eu. Mas é que ela... É que ela nasceu pra ser cobra, gente. A Jennifer Lawrence assinou um contrato... A Jennifer Lawrence assinou um contrato no começo da carreira com a Fox pra, sei lá, 5 filmes. E os caras não sabiam que ela ia estourar tanto. E quando eles estouraram, eles falaram assim... A gente tem uma mina de ouro na mão e a gente não pode fazer nada, porque ela é vilã. O que vamos fazer? Vamos tentar transformar na heroína? Porque a menina ganhou o Oscar. Acho que 2 já, não foi? Se não me engano, acho que sim. Ou um Globo de Ouro. Ela é completamente... Tá na mídia o tempo inteiro. Ela é... A Bruno adora. Ela é mega carismática. E os caras vão deixar ela nesse segundo plano. Né? Não tem como. Não tem como. Mas nessa visão. E agora o super vilão vai ser o Senhor Sinistro, né? Possivelmente. Super aguarda também, porque ele é um ótimo vilão. A gente tá falando tanto só eu e você aqui que a Genara tá, sei lá, vendo X vídeos. O não, Ramon, não, o Ramon tá no WhatsApp e a Ana tá quebrando um. É que mousepad. Eu não tô quebrando, tô arrumando. Eu não estou nem aí pra isso, cara. Ai, super aí. Tá, então peraí, vamos lá. Se você tivesse que ter um superpoder, Ramon, agora falando de superpoderes. Ok. Larga o celular aí, ô desgraçado. Eu tô usando pro programa. Aqui? Pra quê? Pra marcar programa? Não, tô pesquisando, ó. Tem pau vivo, essa sim. Quem ouve o programa sabe que minha voz não é normalmente assim. Eu faço de propósito, mas assim, entendeu? É eu que faço. Mentira, ele tá se revelando, gente. Tô pesquisando. Sobre o tema do programa, gente. Are you kidding me? Apesar que a gente não tá falando muito. Ramon, se você tem um superpoder, cara, qual seria? Qual seria, cara? Super velocidade, cara. Por quê? Sei lá, cara. Eu sempre gostei de velocidade. As mulheres iam tantear, cara. Não. Ai, meu Deus. Ai, que horror. Não. Que horror. Depende muito como ele for usar, né? Aí, amiga, como é que é o Ramon? Ele é super rápido. Ai, droga. Pra vir pra aula. Não, depende do uso. Talvez consiga levar também mais rápido. Sei lá, a Duda ia tacar a menina em fogo. Ia ficar, só a guria. Em dois segundos, ai, ai, ai, ai. Eu iria querer ter super força, porque às vezes eu tenho uma vontade de matar umas pessoas e não tenho como. Aí, se eu tivesse super força, eu resolveria fácil, fácil meus problemas. Tô olhando esse jeito. Então você ia ser uma super vilã, esse é o negócio. A Ginara seria uma super vilã. Ah, pode ser, ué. Não, calma. Mas eu não faria mal pra qualquer um. Faria mal pra pessoas que não me tratam bem, entendeu? Ô, Ginara, calma, voltando na TPM, pau! Ah, é, imagina eu com superpoderes na Super TPM. Super TPM? Super TPM! Esse poder você já tem. Mega TPM. É, esse poder eu já tenho. É, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. É. Com grandes poderes vem um grande chico. Já dizia o avô do... Super menstruação. Do Homem-Aranha. Ana Cunz, qual seu super poder? Eu não sei, acho que ficar invisível. Ah, imagina. Você já consegue, quase ninguém te conhece a turma. Já sabemos quem é a voyeur do grupo, né? Tamo manjando. Escondidíssima. Nossa, já imagino o que ela ia fazer com esse super poder. Comentários dos garotos. Cuidado, meninos, cuidado. Qual seria esse super poder, cara? Eu queria absorver os poderes das outras pessoas só de olhar. Eu pegar o poder de todo meu mundo. Meu Deus, eu não pensei nisso. Aquele você poder da vampira. Não, vampira, o meu é só de olhar. Eu não ia precisar tocar em ninguém. Poder da vampira. Deve ser. É, porque daí tu não pode beijar, né? A pessoa fica em coma. Ah, então o seu super poder é o recalque. Não, não, meu, que eu nem tenho inveja. É a super inveja. Não, eu poderia observar o poder das outras pessoas só de olhar, mas eu tenho o poder de todo mundo. Você é super recalcada. Eu ia ser super. É, a vampira se lascou legal, né? Esse poder dela, né? Não, só que agora ela consegue controlar. Tem uma lascada nessa história, é a vampira. Essa se ferrou, cara. Cara, não pode nem dar um beijinho na boca do carinha lá. Você tá pedindo beijinho, beijinho é outra coisa. Ai, gente. Mas ela consegue controlar depois, gente, os poderes dela. É, calma, depois calma. Ela consegue. Ou seja, ela ficou na seca por uns 20 anos, depois tranquilo. Depois tranquilo, vai. Ela vai recuperar o tempo, né, meu amor? E às vezes, nem sempre, às vezes nem isso. A mulher sabe se virar muito bem só agora, mas ela precisa de um homem. Agora pensei no agora pensei numa coisa. Depois de 20 anos, será que ela tentou passar o rodo em todo mundo? Claro que não! Acho que claro não, que ela não. É amorzinho. Ela deu um jeito dela nesses 20 meu anos super aí. Poder, com certeza, meu amor. Meu superpoder, eu acho que eu teria o melhor poder de todos, que é ser rico, entendeu? Então tu quer ser o Charles Xavier, né? Eu quero ser o Batman. Não. Porque, porque é como é que ele construiu aquilo tudo se ele não anda? Isso explica. Ele usa o poder dele pra investir em ações, ele tem dinheiro. Só pode, porque criatura não anda. Isso é nas HQs, a criatura não anda, não tem emprego. Mantém todo aquele planeta lá. Ele é eficiente e agora não pode ter dinheiro, é isso? Fora que, tipo assim... Não, tipo... A família dele sempre foi rica, ele recebeu uma herança e fora os outros X-Men também, que... As famílias dos superdotados, eu acho que mandam ele deve chegar dinheiro pra dinheiro também. Não tem outra explicação. Doações, ele né, deve chegar no pessoal. Cérebro, ou ele botar a capacidade de pensar, pô, não vou comprar ações da Petrobras. Nossa. Tá, mas peraí, vamos recapitular. Eu, então, seria rico, você seria super veloz, a Ginara seria super forte e teria super menstruação. Vai afogar todo mundo. BPM. Você seria... Não confunda as coisas. Poder ainda? A vampira? Vampira. E você seria... Mulher invisível. Tudo bem, agora nós temos que ter nome de super-herói. E não vale... Não vale que já existe. Você não pode ser a mulher invisível. Eu já tenho o meu. Qual seria o seu, Ramon? Você que é super-veloz. Uhum. Ó, já tem Flecha, Mirage. Tem Mercúrio. Mirage. Pô, é um bom nome. Nome de avião, ainda evoca uma coisa que você não consegue ver direito, né? É. Igual a sua dignidade. Agora... Não é porque você não vê, ela já não existe mesmo. Já foi. Ó. Aí, Genara, você que é super forte aí, super Chico, qual seria? Super Chico! Cadê o nome? Super Chico! Super Chico! Super Boi! Super Boi! Como? Boi? Por que boi? Não sei, mas falam que quando as pessoas estão menstruadas, elas estão boiatadas, um negócio assim. Ai, que horror! Ai, que horrível! Que coisa sem devorar! Porque eu nunca vi. Tá, gente, mas é a minha avó que fala isso. Sendo ela super boi, ela poderia ter um super corno. É coisa de gente antiga. O homem não vai poder ficar com a mulher porque ela tá no tempo dela. É, entendeu? Tipo isso. Mas é tipo. Imagina ela tá lá no batistaca frenético, daí chega ela assim, vem cá mais perto, plof, esmaga o cara, né? Ai, assim, menos Gabriel, estamos ao vivo. Você menos pode acabar perdendo o controle do seu poder. Qual é a pergunta? Luke Cage. Qual seria o seu nome de super-herói? Black Strike? Meu nome de super-herói? Super-heroína, é? Ai, meu nome de super-heroína. Posso tipo, pensar, vai ele passar. Ele é o Mirage, você seria... Nós vamos montar o nosso time aqui. Eu seria... Sem nome? Sem nome! Assim, ou sem criatividade, né? Sem criatividade. Sem nome, acho que é legal, diferente. Avisando que eu teria super força. É. Tem que ser alguma coisa que tem, tipo... O Batman, ele invoca, ele é um cara que se veste de morcego. O Super-Homem, que ele é um super-homem. O Mirage, ele é um cara muito rápido. O Flash é muito rápido. Entendeu? O que você seria? Todo super tem que ter um nome bonito. Mulher assim, Hulk. Né? Mulher... Já tem não essa. Pode ser, não vale. Pelo amor de Deus. É, não tem nada a ver, né? Ah, eu não sei, Gabriel. Força pensa estática. Tu. Você podia ser, sei lá, ter o Vitor Belfort, Força né? Você podia ser Eiji Belforta, sei lá. Assim. Uou! Minotaura! Minotaura! Aê, Minotaura, pode ser. Mas ainda poderia ter acesso ao Super Cool. Acho que o teu eu já sei. Sanguessuga. Não. Eu ia ser caos ou destruição. Chupacu. Ai, chupacu não. Baixa a música. Vai, desce. Não, calma aí. Pensei que essa vai, música. Eu falei, eu só reproduzi. Eu cortei antes, eu sabia que tinha repetido. Não, mas tá bom. Caos ou destruição. Porque eu ia ter poder tudo e ia botar pra fuder. Vai ter que cantar a música meio completa agora. Vai lá, escolhe a música infantil aí. Vai. Eu ia botar um áudio do Alborguete, mas vou deixar quieto. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá tanta coragem que puder. Continua. Lua de cristal, que me faz né. Essa é essa parte. Palmas. Amei a parte palmas. Do nananana. Não tem palmas. Não tem palmas. Eu quero palmas. Eu não fui. Aê! Aê. Então nós temos aqui a equipe até agora. Mirage. Temos ali a... Minotaura. Porque é chifrudo? ela pode levar o super Isso aí tu tem que perguntar, não pra mim. É porque é chifrudo, é porque é peludo. Isso aí tu não tem que perguntar pra mim. André, você é o caos? Isso mesmo. Gravosíssima. Mas eu não tô falando da bagunça do seu quarto. Não, o dele tinha que ser cobra maligna. Não, sapão. O nome dele é sapão. Até porque engole tudo, né? Sapão. Nossa, ele tá sabendo, hein? Nossa, como assim? Não. Mentira, gente. Vai. Ana Kuntz, qual seria seu nome de herói? Ainda não sei. Não faço ideia. Não, você não é mulher, você é invisível. Pensa aí alguma coisa. Tipo, vidro. Não. Vibrática. Polida. Não, polimento diamante. Faz aparecer pedra mais. Pedra polida. Pedra polida, não. Pedra pomes, ela tem vários calcanhares. Daqui a pouco chegar pedra de crack. Ai, cara. Continua, né? Uma pedra. Mas mulher invisível, né? Meu dinheiro. Uma coisa assim. Minha dignidade. Minha dignidade. Namorado. Chamou de solteirona, chamou de encalhada. O duro que não é não, viu, gente? É bem caçadora. Vocês que não interpretaram certo. Nem eu não entendi essa. Ah, nada, depois eu explico. Agora chamou de burra, né? Tipo... Tá, mas qual seria seu nome aí, Ana Kuntz? Ah, eu não sei, eu realmente não sei. Hanna, eu tô pensando. Gente. Ela vai ser Hanna, gente. Hanna. Por quê? Hanna. Porque é Ana, Hanna. Hanna Montana. Hanna. Hanna. Qual que é? Qual é o nome do artista que é um anfíbio numa caminhonete? Hanna Montana. Ai, verdade. Vai. Badum. Não merece. Não merece. Não merece. Viu? Não merece. Foi muito ruim. O Matheus tinha razão. Não merecia Invisible. Mesmo. Pensa aí. Invisible. Tipo Rexona? É. Rexona. Rexona. Invisible. O poder nas suas mãos. É isso mesmo. A garota propaganda ainda. Não, imagina ela chegou. Quem chegou? Invisible. Aí a plateia. Rexona. Eu não sei. Lá no fundo. Não te abandono. Não sei porque é o poder nas suas mãos, né? O poder nas suas axilas tinha que ser. É na mão, porque ela pode... Ela teria o quê? A super axila? Super suor? Poxa. Super CC? Falar subaco, né? Super CC? Poxa. Subaca. Gente, eu sou e invisível. E o seu, Gabriel, qual seria? Hã? Invisible. Eu sou deixa. Rico, né? Tá, então... fechou, Invisible. Invisible. Sei lá. Microsoft. Bill Gates. Senhor Bill Gates, né? Que não pode ser o mesmo nome. Né? Não, tô pensando plágio. Aqui. Putz, Money, talvez, que tal? Olha, não, money, mas tipo, eu não seria só rico. Ó, eu vou me apropriar do nome, então. Cascalho, cara, não talvez. Não, tu pode comprar o nome de alguém que existe. Cascalito. Cascalho. Não, ele sendo rico, plata, pode comprar plata. O nome de alguém que existe. Sendo rico, eu queria ser tipo o Batman. Então, La meu plata. Nome podia ser. Tipo, ele, tipo assim, banco super-heróis, né? Ele, tipo assim, os carros, as naves. Eu já falei. Tipo, eu já falei, então ele tem que ser. Ele só banca. O Batman é por causa dos morcegos, ele é o Batman, né? Cachaça. Então, se você conhecer um animal, se seria lobo, então você podia ser o Wolfman. Que tal? Pode ser. Então, uma coisa que eu já... Vamos voltar... desculpa. Não, pode é falar. É mesmo. É uma coisa também, tipo assim, do Charles Xavier. Você acabou de falar o nome dele. Cara, não, qual é dele? Cabeça de uh-huh. Zertona. Não gosto muito dele no quadrinhos, que ele era meio taradão, né? Não sei se vocês estão ligados, quando na... Que ele era fim da Jean. Ele tarava Jean Grey. Ele era da Jean Grey. Tipo, ele controlava a mente, entendeu? Ele quase passava naquela cadeira de roda, assim... Espera, vou voltar. É, né? Bem assim. Tipo... essa mini saia aí, hein? Tipo, ele ó, sempre tem as mini saia. Mini saia, ele, tipo, não se afastava da garota. Aí eu tenho um pouco de medo, né? Sabe por quê? Por quê? Porque ela é gostosa! Concordo plenamente. Ai, meu poderosa Deus. Também é a melhor coisa, gente. Como é homem hétero, a mulher né? Tem, a mulher tem superpoderes e eles vão olhar pro corpo dela, pelo amor de Deus. Não, o Hugh Jackman que faz o movimento também, ele é gostoso. Mas ai. Ninguém fala nada. Não, lógico que eu falo. Sapão, ele é um sapão. A gente não fica aqui gritando que ele é gostoso. Não, tem o Chris Hemsworth que faz o Thor também, que é gostoso! Nossa! Chega a ficar molhada. Nossa, pegou muito pesado. Ele teve um pequeno corrimento anal ali. Ai, seu nariz! Então, a gente tem uma equipe aqui, certo? Wolfman, Mirage, Minotaura, Caos e a Rexona. Invisible. Agora nós temos que definir... Olha, geralmente nas quadrinhos, a cidade onde fica os heróis é Nova York, né? Onde tem todo mundo. Vingadores... Nossa. No caso da Liga da Justiça, é em Metrópolis, né? Então, onde é que seria a nossa base? Brasília? Ai, não, pelo amor de Deus. Brasília? Vamos pra um lugar onde tem praia pra gente ficar tomando caipirinha o dia inteiro. Ai, salvar o povo nada, né, meu amor? Capão da Canoa. Capão da Canoa. Não, não podemos ir pra Brasília senão explodir aquele lugar. Nós somos os defensores bombinhas, de Bombinhas, bombinhas, bombinhas. Bombinhas, tá. Nossa ia morar em Fernando bombinhas. De Noronha. Não? Assim, ó, a gente só toma as caipirinhas quando chegar a hora de agir, assim. Enquanto isso. A gente tá, ó, mil por hora. Hancock. Vou pra Santa Catarina, Hancock. Não, imagina super... aqui perto. Não, sabendo nós somos super-heróis, estamos tomando caipirinha, imagina a super bebedeira. Meu Deus do céu. Nós tínhamos que fazer... Tipo, super ressaca também, quando né? Quando super amigos, tinha aquela vinheta, né? Tipo, enquanto isso, na sala de justiça. Às vezes, ó, enquanto isso, na sala em a caipirinha. Enquanto isso, Genário e caipirinha. Mas também, qual seria o nome da nossa equipe? Pegue a Bate Cachaça. É, qual seria o nome? Bate Cachaça. Os cachaceiros de plantão. Pega a Bate Cachaça e vira o seu entendeu? Ai. O cachaceiro de plantão tinha que ser. Tá, isso aqui não é grupo do WhatsApp. Isso aqui é grupo dos super-heróis. É, super-hero. Tá, vamos ver. Qual que podia ser o nosso nome? Vai lá, André, dá uma ideia aí. Super caipirinha. Atizados. Super Liga BR. Liga de alguma coisa. Super BR. Super BR. Super BR. Rue, rue. Super brasileiro, sei lá. Não, não. O xamã. Gaúchos. Xamãs. Ah, não, é que tu não é gaúcho. É, sou paulista. É, tem um paulista, o resto tudo é gaúcho aqui no nosso sentido. O xamã, o xamã. O resumo dessa tua frase ainda é que tu vai ignorar as opções dele. Não vai ignorar. Ai, os malditos. É, os malditos. Então, os Vingadores, vamos fazer os malditos. Os malditos é legal. Os malditos é bom. Mas na verdade, aqui a gente tem um super vilão. Zoeiros da Justiça. Eu não sou vilão, só sou vilão. Eu não sei por que sou vilão. Que super vilão que chama Caos? O que que tem? Eu sou o Caos? Nossa, mas... o Caos vem nos salvar. Caos vem em nossa salvação. Tipo a... Tipo é um pássaro, é um avião? Não, é o Caos. O Caos está chegando. Tipo a escuridão do sobrenatural, assim. É, tipo... Zoeiros da Justiça, Gabriel. Nossa, tomara que Caos me salve. Eu tô falando sério, isso não. Nome de bom da equipe. Zoeiros da Justiça. É. Da Justiça. Nossa, tomara que os zoeiros me salvem. Estão zoando. É, aquilo que a gente zoa, mas a gente zoa, mas no final dá tudo certo. Não, não, não dá tudo não, cara. No dia mais tenso, na noite mais zoada. Guerreiros da Justiça. Guerreiros da Cachaça. Guerreiros da Cachaça. Qualquer coisa. Catuaba Heroes. Ai, adoro Catuaba. Eu sei porque tu Guerreiros da Justiça. É por um motivo muito bom. Guerreiros da Justiça. Pega ali e põe gostei. Em inglês pra ver como é que fica. Daí podia ser. Justice Warriors. É, tipo isso. Olha ele, bilíngue. Tudo bem, então, nós temos. Como é que é o nome? Justice Warriors. Justice Warriors. Warriors. Warriors. Justice Warriors. Justice Warriors. Tipo, tipo o quê? Como é que é o negócio? Porque I love cake. Nada, esquece, esquece. Que é, neste momento, 14h53, estamos chegando ao fim do programa. Nós voltamos aqui a nossa maravilhosa equipe de super-heróis, Justice Warriors, que conta com Wolfman, Mirage, Minotaura, Destruição, a Cal, desculpa. Errou. Invisible, Rexona. Invisible. Rexona. Gente, deixa eu só mandar um beijo pro Wagner, que estava nos ouvindo e pediu pra gente mandar um beijo pra ele. Esther participou do programa. Beijo, Wagner. Muito bem, convidado, por favor, André, suas considerações finais sobre o programa. Se você tem alguma coisa na rádio, também pode fazer um jabá. Ah, gostei bastante, achei bem bacana o assunto. Espero participar mais vezes. Volte sempre. Tudo bem. E Genara, suas considerações finais. Muito zoeira, muito zoado esse programa. Amei. Obrigada, André, pela sua participação. Obrigada, colegas de rádio. Obrigada, Matheus. Obrigada, povo que tava aí escutando. Se tinha alguém ouvindo? É, se tinha. O Wagner não, estava, sempre né? Tem. Sempre tem alguém ouvindo. Nem que seja um só. Estava. Inclusive, muito obrigado a quem tá ouvindo. Muito obrigada a quem nos altura. Nos altura. Inclusive, eu vou fazer já um disclaimer aqui. A partir dessa semana, nós não estaremos apenas ao vivo no Facebook, no site da Agência da Hora. Nós também estaremos disponíveis para download através de um feed no site locomotiva26.com.br. Lá você já terá todos os episódios que já foram publicados, além dos novos que virão. Toda semana, acho que na quarta-feira será publicado. E vocês podem assinar através dos agregadores favoritos. Quem tem iPhone pode assinar pelo iTunes. Nos dê 5 estrelinhas, quem puder. Por a gente favor, agradece muito. Por favor, galerinha. E quase pra todo mundo. Ana Couto, suas considerações finais. Eu agradeço a todo mundo que tá ouvindo, realmente. E essa cobra preferida que veio participar do nosso programa. Essa cobra maldita. Essa cobra maldita. O caos. Caçadora. Caos. Apesar de querer bater em todo mundo, né? Eu não, gente, sou amorzinho, viu? Eu sou assim. Ramon. Ela só manda bater em todo mundo, né? Ela não bate. Ramon. É o quinto programa que a gente não foi expulso. O recorde é de 5 dias. É o quarto? Quarto. É o quarto. É, quarto. Um não teve semana quinta passada. Semana, quarto programa. Quarto programa, nosso recorde é esse. Um abraço para André Bertoni. Estamos há 30 dias sem sermos tirados do ar. Não, Gabriel. Um abraço a André Bertoni, que tava nos ouvindo agora. Quem? A guria da turma 70 do jornal. Opa, um beijo no seu coração. Um beijo. Um beijo. Beijo. Um beijo na sua nádega esquerda, com muito amor. Eu. Me adiciona no Face aí. Obrigado a todo mundo aí por ousado esse garoto. Por este mais outro esse programa. O ousado chegou com o Neymar. Deixa o Ramon terminar. Obrigado por mais esse programa, da qual eu não entendi absolutamente nada, porque eu não consigo entender nada sobre de Star Wars. O próximo será mais... O próximo talvez seja mais audível. O próximo já deixamos aqui avisado que o próximo terá Renata Dornelles como participante. Opa! Opa! Da host do Instante Geek. Isso aí, só por este programa, nós teremos então. Um crossover, né, entre o On Fire e o Instante Geek semana que vem. Finalmente um crossover. Tá, Gabriel, se Renata! Despede. Queremos você aqui. Isso aí, Renata. Então, semana que vem... Tá intimada. Será que ela é ingrata? Será que ela trocou nosso amor por um Renata. Saco de batata? Não duvido. Ingrata. Não duvido. É da Renata que tá falando. É essa Renata, não duvido. Renata. Então tá, galera. Esse foi o On Fire de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, nos avaliem no iTunes assim que estivermos disponíveis. Baixe o programa, assine o feed, acesse o Locomotiva, que tem mais podcasts como o Locomocast e o Literativa, que são podcasts incríveis. E é isso, até semana que vem. Até muito obrigado, André. Muito vem, obrigado, Matheus. Obrigado, audiência. Arios! Obrigada! Adios, muchachos!